onde estou. O povo de uma outra cidade também sou. Que falta um pouco de verdade, talvez simplicidades, falta de humildade. De onde estou? Quem vai me ensinar a viver? Baixo eu me vi crescer. Comecei com uma cota que hoje mostra evolução, visão. Você ainda pensa em me dizer não. Meus problemas, novas soluções pra novos temas. E o que eu fiz sem combinar, também sem cobiçar o que o mundão na prova. Aguentando o nego vim dizer tô no universo como explorador. Com amor relógio voa, mas pro relógio é recíproco. O medo intimida o homem tímido. Coragem faz ações irarem clássicos. Pô, talvez tu captou, rua decapitou. Os cabeça pequena, tô mais esperto e tô. Sou mais ligeiro, adepto com os mínimos problemas. Talvez eu queira ouvir o que eu não quero ouvir. Isso eu sei, é um fato de virtude. Talvez eu já não saiba o que pensar. Permita-se ir além, mas permita-se voltar. Tô tudo em volta, progredir. Música faz subir pra vida de MC. Fugir de escombros, música fiz pra refletir. Que negar o instinto é conformar-se com o peso nos ombros. Ao questionar a densidade de onde estou. O povo de uma outra cidade também sou. Que falta um pouco de verdades, talvez simplicidades, falta de humildade. Somos refém das escolhas, então sem lamentações. Ambos dono das ações, é assim. Sem retorno, nossos bens vão e vem. Não se apegue a ninguém, vale a pena um transtorno pelo bem. Por alguém que me faça atravessar um continente. Vim viver pra conhecer cidade e gente. A vida é de repente, a conquista é o seu presente. Futuro, fé e crença, passada minha nascente. Fluiu, ecoei nos quatro cantos, conheci vocês. Ensinando que se aprende elevada 3. Sei que já foi 16, desde a Santinês. Lembro da peruca que pilou Hashim 6. Já tão ligado, truta, vida é curta, mó disputa. E eu aqui citando um pedaço. Bairros vivem em paredes com nossas grifes. Amigos que permanecem nos conto igual cicatrizes. Não vi condições pra conduzir. Calma, casa, mas não perca a raça quando tudo estiver fora do controle. Deixa que eles falem com quem sabe o acabe sobe, que o sangue não ferve. Se envolve, não deve, trabalha e não pede. Até o Brasil viu, se o sangue não for frio, não serve. Se a meta é ser maior, então acirra a disputa. O rap não contrata, o rap recruta. Minha vida é só uma amostra, uma prova de que o rap nunca foge à luta. O rap é a fuga, a fama é tão vaga e tu nem vê. Uma vida pra subir, 5 minutos pra descer. Saber parar sem perder o teor do som, sem perder a essência de quem sou, por quê? Onde estou? Ao questionar a densidade, onde estou? O povo de uma outra cidade, também estou. Falta um pouco de verdade, talvez simplicidade, sim. Falta de humildade, de onde estou.